1230, bom dia. Na final, baixar travado, passa além da serra. Mantenha o ponto de espera, tá? João 1500 pés, Igor Vera Cruz, a partir através do Parecer. 3-0, na escuta. Só ativo. Retorno 5-0 graus, 0-7-9, seu outro lado, pistão 0, 1-2-3-0. Autorizado, 1230. Correio, 1304. 1304, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, foi inscrito pelo solo, eleva o nobravo curva à direita, porém eleva o nobravo curva à esquerda após a decolagem. Sim, será coordenado a nova saída, mantenha a posição. Sim. Could you make the SID Norma 1 Alpha Bravo Oscar Romeo Bravo Alpha 1 Alpha? Are you able to? Norma 1 Alpha. Oscar Romeo Bravo Alpha, 1 Alpha. Thank you. Bravo, uniforme, aqui o espectro ainda não identificado, ainda não chamou a controle. Com a suspensão 11 horas, 1 a 5 milhas, ingressando com a Primeira Cruz a 1.500 pés. Carro no Bravo, uniforme, que é frequência livre para a coordenação. Será Alfa 1 Alfa, curva à direita, pois. A linha 1 Alfa 0 Alfa, curva à direita, 3304. Eu tenho um ataque, deixa eu ver. Vitorino de Leste, prossiga Segura de João Visual, 1500 pés para Bandeira Cruz, aposta através do Paris. Palma Juliette, novembro 1, que desça para 3000 pés, destino 0,17. Palma Próximo, 11 horas, 14 milhas, no Nordeste, mantendo 1500 pés. Palma Visual, Papá, Alto Cruz. Km3 não autorizado a decolar, destino 9 horas, vem com 150 graus, 08. Começando a anunciar, que não tem segredo de voo visual 1 no terceiro do Araxé, a participação é fora do bar. Mantenha corredores, 1 no meu pé e 1 no meu usuário, terra do Félix, reporta no farol do bar. Juliette, número 1, escutando com o sinal atualizador, curve à esquerda, metrô, direita, metrô 135, escutando o motor, ajuste 917. Direita 135, o ajuste 917, ajuste 13. Número 1, escutando o motor, atualizando o sinal atualizador, 1730, está estabilizado. Isso é bom dia, autorizado o Eduardo, o Eduardo estabilizado, isso é o número 1. Chamando a 2, 5 0, deixa para 3, no caso, deixa o Eduardo na cidade, e... da missão de altitude 3, 17, qual foi a mensagem? Da missão de altitude 4. Aqui é Zulu, recua 52, chama 90, 08, corrida transponder para 0155. Corrida colada 52, mudando para 0155, chamará 128, 128, 08. Controle, bom dia, o Mike acusou. Então escuta, Mike acusou. Na escuta. Qual foi a sua posição? Foi a minha voz, não? Copiado, bom dia, bom trabalho, 3304. Controle CAN 3497. CAN 3497, contato da do colégio, se você vier sair do bloco, tem uma alça para nível 3497. CAN 3497. And for verification for American 229, are you still wanted to descend to 060, correct? Okay, left 110 American 59. Funcionando a 250, tem um monte de sinal de 5. Pessoal. Então, tem uma linha de espera 2 mil reais, a gente chama 0, mas tem que utilizar o sinal de 1 mil, 7, 8, 0, contabilizado. 2 mil, a conta atualizada para 3, 8, 9, 10. Fica aqui, a rota fora. Então, eu tinha 1 mil, 7, 8, tá, bom dia, 6201, janela, sobre tudo. Revista 6250, vem, 140, 79, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, livre, pouso 10, 6250. Leste, solo 57, no corte, passe 5, vai fechar o livro, ó. Now 29 on Chicago Coast, turn left heading 060. Left end 060, America 29 is correct lower. Down to 3,000 feet, America 59. Zona 7-1, após a Rua Idatana, conta sinal, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Pode ver a Rua Idatana, alinha e mantendo no zero, Rua 27. Qual Bravo Bravo, confirme Papa Alpha Foxtrot. Papa Alpha Foxtrot, direct 435 Bravo Bravo. Então, Sérgio Pablo, 7, 136, número 2, Marcos, 5, até o número 3, 19. 18, na linha, solo 03, chama no 1185 American 229, great. Papai, meu mãe, quer fazer um novo contato com o senhor no portal que eu fechei livre. 810. Black America 229, release 150 degrees, Europe 90 knots, right here, Atlanta, right here. Play land, runway 10, American 229. Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha 360, 2171. Papa Romeu, na Revolução Oeste, para ingresso do corredor de Interlagos. Papa Romeo, November Oscar Luiz, comandando Rio Sérgio, corredor Interlagos, repartindo Rio Sérgio. Salvador, Salvador Luiz, com força errada, Luiz Alfa Campos. Salvador Luiz, que chama para o Salvador 1-1-8, do sinal 9-5. Sou 1-1-8, do sinal 9-5, Salvador Luiz. Eu não sou isso, que intercepte o chefe na aula 7 e chame na curta, vento 150°079. Intercepte na aula 7, chamará na curta, na aula 8. 71, transmitindo direto pós-mur. Direto pós-mur, 2171. 271, chega o centro de distância 128, decimal 35, contorno 123, decimal 8. 12835, 1238, 2171. Sinal 107, 9 Brasco. Pista 97, 9 Brasco. Levi Fouso 107, 9 Brasco. Falando 5 pelo 0 backtrack, chame o Vernon, pode ser lavado. Number 4, 2,000, 5,6 miles, northeast over the view line. We receive this terminated for information and alert. Contact visit center, 126.85, backup 125.45. é autorizado. Acionamento, Shambor Taxi. 7740, excelente passando, você vai chegar na bomba 21-7220-050. Não, mais checos 1, mantém sobre regras de voo visual, permite as peças, porta para descida, voando direto ao canal de Itaquan. Quatro mil pés, direto e rota. 4 mil pés, direto e rota, senhor Lotel. Lotel, Lotel, Vamos 230, chama Recife na frequência 126.5. É 126, Recife? 126.5. 126, pode ir. Mike Echo Zulu Radio, Rio de Janeiro. Thank you, Stefano, for your support, and I'm glad you're here. Thank you, Zulu, for your support. Thank you, Zulu, for your support. Thank you, Zulu, for your support. Thank you, Zulu. Bravo Lima em Foz, mas eu sou de voo visual, estou já para tocar a barra. Deixa eu posso tocar a barra. Charlie Hotel, eu acho que está conseguindo a subida. Aguardando, seu Rafael. Sete ou nove, está falando de serviço de paz.